Armamento no 07. Continua agora a liberação no 396, reporte externo checado. Passará, 396. Da Azul, linhas aéreas, fala 34, libera a direita, 121.9. 121.9, libera a direita. Solo Salvador, Azul 4032, vibrou a 10. Salvador, muito boa tarde, o F-529, passo 220 para 160 na ponte com a Sierra. Web 729, esse é o controle, vamos ajustar agora em 1090, descer para 8000 na ponte. 1090, 8000 na ponte, 729. Confirma o vento, 396? 110 com 15. Obrigado. Aliás, motor, Vitorino Juliette. O 4032 está para ingresso, está para ingresso na parte principal já. Vem até o portão 08, Azul. É portão 08 para Azul 4032, obrigado. Solo Salvador, 3155, portão 7, pushback para mim. 3155, vai aguardar a passagem do Embraer da Azul à retaguarda e após o mesmo, coordena com a equipe de solo, tem livre pushback acionamento sanitário. Ok, após o colega do Azul, está livre o pushback e estacionamento da 3095. Boa noite, 07. Vetoração para sequenciamento. Mantenha presente pro alimentado pelo localizador. Desça para 2000 pés. Altímetro 1010. E se falhar as comunicações na proa que o senhor mantém agora, está livre a LF. Prazer, mantém proa, está no espaço, está no espaço. Com o 1107, para 2000, por 1010, gol 1807. Prazer, 9, libera em direita, chame o solo 219. 209, gente, no 396. velocidade de aproximação. Torre 118, meia dúzia. 2 da manhã reduzindo, 392. Alô, Gol, com 649. Gol no 649, Liel, número 2 para copiar. O nível é o... confirma o nível? 240, o cara teria saída prevista? A Dael. Dael, aguardando autorização. Com 649. Boa tarde, TAM 3192, uma milha e meia para o Índia Serra. Visoca pista. 120, livre LS em forma estabilizada. Cheque trem. Trem baixou e travou, 3192. Livre pouso. Livre pouso, 3192. TAM 3866 para o 310. You confirm the altitude to descent, 5008. The 732 descent maintain 1500 feet by the shoreline. We're about entering the move operation, about entering Interlagos corridor to 732. 732, 1500 descending on Interlagos, we'll call you back. That is affirmative. Controle do São Salvador, Capatango Vitor Índia Juliet, com aquele cordial, boa tarde. Cordial, Vitor Índia Juliet, um no mil, corredor do litoral sul de Salvador, reporte para o da Barra, Vitor Índia Juliet. Juli, autoriza uma sessão ao 2500. A 2500 pés com 1010, afirmo, direto Cairo Lourenço. Muito grato, senhor. Índia Juliet. Alfa está no farol da Barra. Sente November Alfa, e qual será seu procedimento agora? Seguir para TGL Veracruz. TGL Veracruz, ciente. Serviço radar em sequência, corrido, frequência livre, Vitor, e o Índia November Alfa. Reporte para o regresso. Para a frequência livre, reportará para o regresso de November Alfa. Autorizado, ele é os 240 via Golf 677. Decola 1-0, curva direita, saída da Euleda após Leda Ilhéus. O controle opera em 1-1-9-8 e o transponder 5004. Cotejo. Autorizado, nível 240 Ilhéus. Rota conforme Golf 677. Da Euleda Ilhéus. Decola pistão 1-0, curva direita após 198-5004. É o transponder. Na posição 10, Golf 1649. Correto, quando o pronto some em posicionamento no 1-0. Reportaria. Luna 396, está pronto para entrar no espaço principal. Ingressa até o portão 03, Luna 396. Até o 03, Luna Confirme o PLB? Ono 32. 32, sim. Taxia via Juliette Alfa no ponto de espera acima, torre no 86. Juliette Alfa 86. 8 off Interlagos Corridor. 732 now on Interlagos Corridor to 732. Salvador, muito boa tarde, tá 3192, livrou. 3192, livrou, táxi Alfa Quilo, passe 3, chame na saída do passe 3. Alfa Quilo, passe 3, vai chamar na saída do passe 3. 3192. 190, boa noite, galera. Descending to 1500, contacting tower 118.6732, good afternoon. Voo 1649, por estacionamento, posição 10. 49 autorizado, chame táxi. Autorizado, departamento da Arco, 649. 2231, transfere. Boa tarde, passaria do 2231, desça para 3 mil pés com 1010, tem condições de voar, Duna? Afirmativo. Ok, Duna 3000, altimetro com 1010. Duna 3000 com 1090, 2231. Tower. Prisoner 4732, 1 minute to the rotatória. So Roger, descend until 1000 feet, altimeter 1010, report base leg, runway 10. Report base leg to 732. Solo 2392, nacional do Pat 3. Vinci Marcel 2500, Victor India Júlio. Em Juliette ciente, mantenha 2.500 pés em condições visuais, direto Cairo, reporte para a descida. Juliette. Juli. Two, turning left. Base leg, 732. Roger, report on final. 272732. Report on final, have the traffic on final inside, 732. Autorizadora, não estou copiando a sua transmissão inicial, só o final da transmissão, confirme. Autoriza para de Duna. Autorizado Duna 5729. Piado 5729. Convido Juliette no voo local, informa intenções. Clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 14 knots. Clear to land, President Air Force 2732. Centro 649, táxi Juliette Alpha no ponto de espera, cima torre no 186. Juliette Alpha, torre 186, ponto de espera, 649. Fala agora, 807, livrou. São 3192, irá observar o táxi do Boeing da Gol e após ingresso de Juliette para o 07. Após o Boeing da Gol, vai ingressar a Juliette para o 07. 3192. Solo, Gol, 1807, livrou. 807, prossegue táxi Alpha Kilo, pátio 3, chame para entrar no pátio principal. Alpha Kilo, pátio 3, chamar para o principal, 1807. Alfa Vitor Juliette, pátio 4, confirme. Alfa Vitor Juliette. Voo local autorizado para toque remetido em Valença, 1 mil pés, decola 17, curva direita, corredor axé. Controle opera na frequência de 1198, transponder 0151, cotejo. Informe para o B. Acionamento táxi e decolagem com a torre frequência de 1186, família Juliette. Gol 8 07, para prosseguir táxi até o 04. Prossegue táxi até o 04, Gol 8 07. 3155, após o caravan na curta, alinhar e manter. Após o caravan na curta, alinhar e manter, tá? 3155. Obrigado por responsável na LS, mas no localizador 5729. Acione e chame táxi, Alfa Victor Juliette. Salvo Chanel 6327, pronto para o pushback sanamento no gate 1. Ok, aguarde, eu também aguarde. Aguardo. Speed up your taxi until VIP apron. Backtrack, VIP apron, expedite taxi, sucesso de drone. A sequência ponto espera, pronto, gol no 649. Mantenha, no 649. Mantendo. Kading runway, 732. Roger. Livre decolagem, vento de 100 graus, 1-3-2. 3155, livre decolagem, aqui, estamos dando. Estabilizado no localizador, web 5729. Família de 5729, chame Torre, 1-8-6. Torre 286, boa tarde, 5729. Torre Salvador, muito boa tarde, web 529, está estabilizado no LS, baixada reservada. 5729, continue a aproximação e aguarde pista livre. Continue aguardando pista livre, 5729. 6327? 6327, o Bang da Gol já prosseguiu para o 4, então está autorizado a iniciar o seu push. Alô, 4, 0. Autorizado a iniciar, está iniciando, achaneamento 327. Web 5729, livre pouso, vento 080 graus, 149. Livre pouso, web 5729. TAN 3155, decolado ao 52, chame o controle em 119.8. 19.8, boa tarde. Boa. Localizador. Ok, para 2000, com 0090, vai reportar e estabilizar no localizador, 2231. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Serra, Papa Oscar, Centro DPO. Papa Romeu, Serra, Papa Oscar, acende identificação via chegada Mari, desata nível de voo 050. Via chegada Mari, é o seu 050, Serra, Papa Oscar. Controle de Salvador, boa tarde, TAN 3155. TAN 3155, contato radar na decolagem, subata nível de voo 340, saída da EL. Livre ascensão, nível de voo 340 na saída da Elta, 3155. Passa com o ideal, de volta para ele, o Victor Índia Júlia. Papa Tango, Victor e Juliette. Não há tráfego conhecido a informar, QNH 1-0-1-0, livre frequência para coordenação. Grato, meu regresso, India Julie. Alinhar e mantém o 649. Alinhar mantém 10, o 649. Aqui o Chanero 632, o Chanero 6327 está pronto para o táxi 68 a bordo, 66 a bordo, autonomia de 2 horas 21 até nosso Salvador. Táxi autorizado via Índia e Alfa no ponto Fera Cima Torre no 86, o Chanero 6327. Via Índia e Alfa 186, conta para o ponto, o Chanero 6327. Confirme? India Alpha, ponto espera 18.6, Ocean Avenue 317. Assim, um bom voo. Obrigado. 223, eu não chamei torre, 1 noite, 16.6. 18.6, 22.31. Nada no passe principal. Alpha, aqui, local 3, chamada para ingresso principal, 723, 29. Yeah! 190 para 1.6. Guardando 2.2.3.1. Salvador, boa tarde, eu vou 1.9.2.5. Gol 1925, acelera a identificação via chegada bom, desça para 4 mil pés, que negar 1.0.0. Desça no Edente para 4 mil pés com 1.0.0 na descida bom. Obrigado. E Alfa Victor Juliette, autorizado o táxi para ingresso. Controle 19.8, bom, 649, boa. Passaredo 2231 no livre pouso, vento 100 graus, 149. Pouso, livre pouso 2231. Gol 240, saída da EL. Livre atenção, nível 240, na saída da EL, gol no 649. Oi, o Chanel 327, ponto espera, 1.0, pronto. Mantenha o 6327. Mantém. Solo Salvador, web 5729, no parte 3, para ingresso principal. 5729, prossegue até o 06. 5729, prossegue ao 06. Precisa ali a manter pro Chanel? Estimativo, ali mantém. E mantém. 2231, solo 59, chame solo 219. 1219, 223. Voo 1925, informe sua velocidade. Reduzido agora para 250. Sente, voo 1925. Nada. Alfa Kilo para parte 3, chamará para prosseguir 223. Solo Salvador Azul 4118, com a informação Sierra. Decimal 1, alternando 133, decimal 25. Tá. 3155-1251-3325, delote. Visível 380, a rota será via Upper Zulu 16. Decola da 10, a curva é à direita da Eoleda, após Leda Bridge. Controle Salvador, Pérez 1998, e o transponder é o 5055, cotejo. 149. E decolagem é o 327. 250, reduzido. Palmeiras Serra Apóstica, desça via para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, reposta estabilizado o localizador. Estabilizado o localizador, confirma a altitude, Sérgio? Quem negar, 0-0-0. 0-0-0, mas desce até quanto? 2000 pés, Papai Romeu Serra Apóstica. 0-0-0, desce até 2000, Serra Apóstica. Zona prossegue até a remota 1-4. Remota 1-4, 223. Decolado ao 01-8-01, chame o controle em 119-8. 19-8, chanaré 327. 19-8, 19-8. Correção, 19-8. Controle, chanaré 6327. Papatango, Kilo, Quebec Serra, confirme para o B, mantenha no corredor Vera Cruz, que é legal no 00. Canem 6327, contato radar na decolagem, subata nível de voo 240, saída da EL. 240 da EL, 6327. Controle, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolada de Camaçari, está com proa de Salvador, estimando aí 6 minutos do pouso, está com proa da rotatória agora. Guardião 06, reposte na rotatória. Entendi. Que bravo, uniforme, informe o padre que encontras. Voo 1649, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 251 alterno 3325, voo 1649. Controle opera em 1998, transponder o 5072, cotejo. Lina 7219, a afirmo. Para acionamento e táxi, Iracema, torre 18. Meia, informe PLP.